No ar, Rio Afro, o espaço de informação da comunidade afro-brasileira no rádio. Uma parceria Rádio Nacional e Grupo Mídia Afro. Muito bem, nós estamos aqui ao vivo com mais um convidado ao vivo que eu gostaria que se apresentasse aqui. Diga aí, bom dia, tudo bem com você? Muito bom dia, Marcos Romão, jornalista lá brasileiro vivendo em Hamburgo. Vivendo em Hamburgo, é? Vivendo em Hamburgo. Vou depois da manhã de volta lá para a geladeira. Mas você veio para o carnaval? Não, você veio? Eu vim para o carnaval, vim aqui por conta de assuntos familiares e para resolver uns problemas aqui. Certo, e vamos falar sobre o quê? Exatamente, eu tenho lá na Alemanha um programa de rádio, a Rádio Mama Terra. Bom, voz você tem, né? Exatamente. Mas você fala em alemão, não, o programa? Falo em alemão também. É mesmo? Então, dá aí a saudação do programa, vamos lá. Wunderschöne guten Tag, fahre Leute da em Hamburgo, de Rory Misch, Edsilber, Nacional, Rio. A única coisa que eu sei de alemão é Aftazar den Doin. Sehr gut Deutsch, du hast. Você tem um excelente alemão. Aliás, alemão é muito fácil de aprender. Eu estou lá há 20 anos ensinando o alemão a aprender a falar alemão. Ah, é? Eles têm muita dificuldade com o tio, né? Eles falam alemão, né? Alemão. Mas aos poucos eles vão aprendendo a falar os alemão. Os saxões em geral, né? Os saxões em geral, eles têm dificuldade com esse um. Esse um é não? Terrível, esse um é terrível. Verdade. Mas e aí, você veio aqui e qual é, você está fazendo, qual é o seu trabalho lá? Exato, na meu trabalho lá, eu coordeno o Conselho de Cidadãos Brasileiros de Hamburgo e faço parte da Rede Mundial de Brasileiros, somos mais ou menos uns 5 milhões de brasileiros fora do Brasil, que manda para o Brasil todo ano de 4 a 5 bilhões de dólares. Nós somos uma indústria fora do Brasil e há cerca de um ano nós somos reconhecidos pelo governo brasileiro como parte do Brasil. Certo. Voltamos a ser cidadãos brasileiros, isso é uma felicidade muito grande. Certo. Vocês, brasileiros que vivem, que são radicados no exterior, e que desejam, eles podem inclusive participar das eleições presidenciais aqui no Brasil, né? Exatamente, participamos ativamente, participamos, né? Ativamente em todas as eleições do Brasil. A Alemanha dá o resultado geralmente antes, os jornais ficam ligados para saber em quem que o pessoal da Alemanha votou. Uhum. E qual é o tamanho realmente influenciando. Lá na Alemanha nós temos mais ou menos 100 mil pessoas registradas. 100 mil brasileiros. Esses que estão legalmente. Estão legalmente no Brasil. Nós sempre falamos o seguinte: brasileiros que estão registrados. Para nós não importa se ele está legal ou não está legal no país. Para o Brasil, é registrado, que você diz, é como é? Registrado no consulado, eu registrado aqui no Brasil como eleitor. O que está registrado no consulado e que está registrado também no Brasil. É o que está legal, né? É o que está legal, formal, já é formal, né? Na Alemanha. E nós contribuímos muito para o desenvolvimento da Alemanha nos últimos 60 anos. Porque tem brasileiro que foi para lá 60 anos, logo no final da guerra, e que contribuiu bastante para a reconstrução do país, inclusive contribuiu muito profundamente para voltar a ter uma alegria num país que sofreu tanto pelo processo de guerra, né? Sofreu e fez sofrer, né? Então a Alemanha foi o país que foi mais destruído, né, na Segunda Guerra, né? Mais destruídos. Eu acho que não foi quem mais perdeu, a Rússia perdeu muito mais, né, do que 20 milhões de habitantes. Termos de cidades, mas a Alemanha foi destruída. Foi destruída completamente. Mas o brasileiro, eu queria que você falasse um pouco, não só do papel do brasileiro, mas o papel do negro brasileiro também, não só na Alemanha, mas na Europa de forma geral. Eu digo isso porque você é negro, você é líder, não é? Da comunidade brasileira em Hamburgo e na Alemanha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. A minha experiência já vem do Brasil, porque eu fundei aqui no Brasil, na década de 80, o SOS Racismo, Cidadania e Racismo. E que hoje o Brasil está bem mais avançado nessas questões, e também isso tem um resultado na Alemanha, tem um resultado na Europa. A maioria do migrante brasileiro, a maioria do migrante são mulheres lá na Europa. A maioria são mulheres que vão trabalhar, que vão em busca de melhores condições de trabalho, principalmente na década de 90, o pessoal fugiu do Brasil praticamente, para encontrar melhores condições para seus filhos. E dessas mulheres, dessa grande maioria de mulheres, por exemplo, na Alemanha, 80% desses 100 mil são mulheres. Sei. 80 mil mulheres. 80 mil mulheres. Aí a maioria dessas mulheres são mulheres, digamos, praticamente a maioria, praticamente 60%, 50, 60, 55% a 60%, são mulheres que eu diria não brancas. Sim, claro. Né? Seriam mulheres, assim, inclusive uma grande presença de mulheres do Nordeste, uma grande presença de mulheres das periferias do Brasil. Pois é, isso que eu ia te falar também, pelo seguinte, essas mulheres que na Europa, de uma forma, quando se fala de brasileiras na Europa, fala-se, pensa-se muito na exploração sexual, na prostituição. As mulheres são arregimentadas aqui ainda no Brasil, não é uma coisa só de que o Brasil, as mulheres querem ir para lá para isso, não. Elas são aliciadas e arregimentadas aqui, quadrilhas da Espanha que fazem isso. Exato. E que vira e mexe são desbaratadas lá também. Então, sobre isso aí, como é que é essas... O interessante disso daí é que para nós que vivemos lá na Alemanha, para nós que vivemos na Alemanha e na Espanha, na Inglaterra, em todos os lugares, isso daí é um problema que nós consideramos assim um problema mínimo, um problema pequeno em relação às mulheres que lá vivem. Sim. Que são muito bem organizadas, que se organizam em grupos de autodefesa, se organizam em grupos de direito, né? E que, digamos, na Europa, por exemplo, a prostituição é legal. A prostituição é um trabalho, como aqui e tal, mas já há muito tempo, né? E isso daí, feito aqui no Brasil, tem a sua parcela de mulheres prostitutas e tem a parcela de mulheres não prostitutas. A maioria não são prostitutas na Europa. Agora, acontece o seguinte, esse problema é um problema... Esse problema, na Europa, é mais um problema exportado do Brasil. A imagem que a mulher negra e que a mulher brasileira tem lá fora... É uma imagem que o Brasil mesmo vende. Isso não é uma imagem. Estereótipo, né? É um estereótipo que o Brasil vende. É verdade. Não é um estereótipo que o pessoal lá de fora tem. Não é gratuito. Não foram eles que criaram essa imagem. Não é gratuito. Né? Então, à medida em que a mulher no Brasil passa a ser reconhecida, a mulher passa a ter um valor no Brasil, lá fora tem a repercussão. Claro, claro. A mulher lá fora passa a ter um outro tipo de posicionamento. Um status diferente. Outro status. É feito o negro do Brasil. O negro do Brasil, ele sai daqui, vai para a Alemanha, vai para a França, vai para o Japão e volta doutor. Ô Marcos, eu queria que você deixasse... E aqui não conseguiria ser doutor. É verdade, aqui não consegue. Ainda é difícil, mesmo com cota, com tudo isso, é difícil. Marcos, eu queria que você deixasse contatos para quem quiser conversar com você mais sobre isso. Exato. Entender um pouco mais o nosso ouvinte aqui do Rio Ave. Exato. É sempre fácil encontrar-me na... É sempre o nome Marcos Romão, basta botar no Google que aparece meu nome em várias línguas, ou procurar Mama Terra, que é o nome da rádio. Rádio Mama Terra, que é um nome que eu inventei, não existe em português, que é imitando Pachamama dos peruanos, uhum, que é a terra-mãe. E esse nome está bastante conhecido agora já no mundo inteiro. E a página é mamaterra.eu. EU. De Europa, né? European Union. European Union. Então, sempre pode nos encontrar e nós estamos muito abertos, inclusive para os brasileiros que estão indo para a Europa, hoje em dia devem chegar procurando esta comunidade, esses conselhos de brasileiros que existem, porque nós somos agora uma instituição ligada ao governo brasileiro. Então, fica muito difícil para esses rapinas que tentam explorar o brasileiro lá fora, que geralmente são brasileiros. Os donos dessas máfias falam espanhola, portuguesa, você é brasileiro, vamos parar com essa história. Não, porque estrangeiro não é tão malandro para fazer esse sinal. Não, nós fizemos aqui, nós falamos aqui, a quadrilha que explora as mulheres lá na Europa Ocidental é europeia, uma quadrilha espanhola que foi desbaratada agora. Exato, e montada junto com brasileiros. Exatamente, não, claro, isso aí é. Tá certo, Marcos, conversamos com Marcos Romão, que é o da Rádio Mama Terra, lá em Hamburgo, vive lá em Hamburgo há quantos anos? 21 anos. 21 anos, já está ficando até meio com a cara de alemão. Ainda. Exatamente. A cor ainda não, mas aí vai ficar mais 20 anos, vai começar a ficar meio branco. O pessoal já chama de Romão o alemão, por isso que eu digo assim, eu acho que eu sou um dos sonhos do Monteiro Lobato, né? Uhum. O Monteiro Lobato queria fazer todo mundo aqui no Brasil branco, né? É racista. Eu acho que seria uma boa, se o Monteiro Lobato na época tivesse uma empresa de aviação, ia mandar tudo quanto é preto para a Alemanha para virar branco, né? Tá certo. Aproveitava e mandava o Ziraldo também, que ele ia ficar mais clarinho. Tá bom, nós começamos agora, nós começamos hoje no Rio Afro com o Marcos Romão. Um grande abraço. Valeu. Você ouviu Rio Afro, o espaço de informação da comunidade afro-brasileira no rádio. Uma parceria Rádio Nacional e Grupo Mídia Afro. Eu tô uma birra. Olha aí, são 9 horas e 55 minutos.